pois nunca vi assim tamanho azar. Falávamos do nosso amor de sobra, falávamos do nosso eterno nó. Ah, mas ao passar debaixo de uma obra certeira pelo ar, veio uma enxó. Mas ao passar debaixo de uma obra certeira pelo ar, veio uma enxó. Cortou logo o nariz à minha amada, e o azar ainda não bem satisfeito, olha, enxó cortou também de uma vezada seu dedinho pulgar do pé direito. Enxó cortou também de uma vezada seu dedinho pulgar do pé direito. Agarrei logo no dedo e no nariz, largámos a correr para o hospital. Ah, mas vejam o azar, a infeliz foi operada assim, mas muito mal. Mas vejam o azar, a infeliz foi operada assim, mas muito mal. O doutor pôs-lhe o dedo no nariz, depois pôs-lhe o nariz onde era o dedo, ligou-a bem ligada e assim nos diz: bom, bom, se agora cola no instante, mas sem medo. Ligou-a bem ligada e assim nos diz: isso cola depressa, mas sem medo. Jesus, ficou tão feia a minha amada, tenho uma unha no nariz que vão pescado, e acontece que ela anda constipada, e para se assoar tira um sapato. E acontece que ela anda constipada, e para se assoar tira um sapato.